Salve o Oxóssi, guerreiro das matas. Salve o caboclo sete flechas. Foi autorizado a entrada das minhas duas meninas nessa casa, porque vai ser uma oportunidade tanto para a evolução dos seus espíritos. Não vou me aprofundar muito, porque não está na hora, não está no momento. Vão aprender na prática. Os espíritos que aqui estão são exigentes mais do que lá. O próprio Cristo está à frente dessa obra, assim como lá. Ele também está à frente daquela obra. Este trabalho está programado para acontecer coisas grandes, porque assim foi decidido pelo alto. Portanto, a responsabilidade tem que ser triplicada. E é uma chance e tanto para todo e qualquer médium trabalhar aqui. Agarrem com unhas e dentes. Agarrem com força. Entenderam? Aqui, se houver dedicação e entrega, será aberto suas mediunidades ainda mais. Quanto mais a mediunidade é aberta e quanto mais se torna instrumento de Deus, mais humildade. Entenderam bem? Humildade das duas. Porque assim como é dado, pode ser tirado. Está entendido? E já vai chegar trabalhando. Já vai chegar no momento crítico onde as coisas vão acontecer. Não só com eles, mas com vocês duas também. Assim se faz necessário. Assim é o planejamento de Deus. Assim é o planejamento do Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é o planejamento do Pai Oxalá. Então, meus irmãos, vamos ao trabalho, porque temos muito a fazer. Muito obrigado. Salve o guerreiro Oxóssi. O guerreiro das matas, o caboclo sete flechas.